Oitavo volume da obra. A luta do nada acaba em nada. O mundo é o jardim do nada. Por isso, tudo acaba em nada. Lutam pelo nada, o que não adianta nada, porque tudo se acaba. Sofrem pelo nada, o que não adianta nada, e tudo se acaba. Guerreiam pelo nada, brigam pelo nada, esforçam-se pelo nada, sacrificam-se pelo nada, para tudo acabar em nada. Então, o que adianta essa luta do nada? Nada. Mas nada mesmo. Enfim, quem luta pelo nada, quem se sacrifica pelo nada, tem consciência real do que está fazendo? Não. Se tivesse consciência, não iam perder tempo com nada. Porque quem perde tempo com nada não está se adiantando em nada. Se fossem conscientes, pensariam diferente. O consciente pensa diferente. O consciente diz o seguinte: que adianta lutar pelo nada? Lutando pelo nada, não estou resolvendo nada. Estou sim perdendo tempo. E assim, vejam a inconsciência a dominar muitos que dão valor àquilo que não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. Mas o inconsciente, por ser inconsciente, pensa que o nada tem valor. Esquece que o nada nada é. Que o nada nada vale. E quem luta pelo nada não se adianta em nada. Afinal, o mundo é um jardim de maravilhas do nada. E por ser nada, tudo se acaba. Por ser nada, tudo acaba em nada. Então, maravilhas do nada não adiantam nada. Viver iludido pelo nada é perder tempo, porque não está adiantando nada. Perder tempo com nada é perder tempo, porque não está adiantando nada. Perder tempo com nada, só quem não tem mais o que fazer. Nada já está dizendo, valor algum tem. Portanto, os inconscientes nunca deram pela coisa, pela causa certa ou pela coisa certa. Por isso, dão valor àquilo que não tem valor. Dão valor ao nada como coisa que o nada tivesse valor. A vida do nada é uma vida sem valor, porque o valor do nada é nada, e por isso tudo acaba em nada. Então, como vão valorizar uma coisa sem valor? Só mesmo um inconsciente, que não sabe o que está fazendo, não sabe por que vive, e, por isso, vive inconsciente dessa maneira, sofrendo pelo nada e fazendo os demais sofrerem. E assim é a vida da origem do mal, que é a matéria, que é o ser material, que se originou do mal. Vive mal sempre. O mal multiplica o mal e acaba mal. Mas quiseram fazer do mal maravilhas. Tudo isso são imaginações de inconscientes. Não podiam encontrar maravilhas no mal. São coisas de inconscientes. Assim, é doloroso descrever a vida dos inconscientes, que julgavam e pensavam que no mal iam encontrar o bem. Só coisa de inconscientes. A matéria é de origem do mal, e por ser de origem do mal, é que todos vivem mal e acabam mal. É que todos são sofredores. Por isso, o inconsciente diz: a vida é de lutas, de sofrimento e de tormentos até morrer. E ainda mais diz: o sofrimento da vida só acaba quando se perde a vida. Quando se perde a vida, porque a vida da matéria não conhecemos. Portanto, somos feitos de matéria. Não conhecemos o porquê somos arrasados assim, dessa maneira. Não sabemos o porquê somos feitos assim, desse jeito. E, por não sabermos o porquê da nossa existência, o que podemos fazer desta vida? A não ser somente nascer aqui para sofrer, para padecer sem saber porquê, e morrer sem saber porquê. A vida da matéria, para nós, é uma vida misteriosa. Estes mistérios nunca podíamos desvendá-los. Sabemos que existe a matéria, que está aí a matéria, e que somos de matéria, mas desconhecemos a origem da matéria. E por desconhecermos a origem da matéria, não sabemos por que assim somos. Estamos vivendo sem saber por que vivemos. Temos vida e não sabemos o porquê dessa vida. Então, vamos bolando de qualquer jeito, de qualquer maneira e vivendo essa vida inconscientemente, porque desconhecemos o porquê somos assim. E assim, fico inconsciente comungando consigo mesmo e muitas vezes dizendo: bolas para a vida, que nunca nos deu prazer de sabermos o porquê da origem dela. Vivemos aqui neste mundo como um verdadeiro cego de olhos abertos, olhando para tudo e vendo tudo, mas não sabemos divulgar, nem definir a origem deste tudo. Somos verdadeiros cegos de olhos abertos, porque vivemos aqui, neste mundo, sem saber o porquê dele e sem saber o porquê de nossa existência. Vamos vivendo convencionalmente, de acordo com as nossas conveniências, de acordo com os modos e métodos que vamos criando e inventando para ver se suavizamos, ao menos um pouquinho, a passagem desta vida amargurada e penosa, que não vale nada por aqui. É uma vida cheia de atropelos e tortuosa, que não vale a pena descrever o que ela é, porque é um tanto vexatório e desagradável, tudo por sermos de origem do mal. A matéria é de origem do mal, e nós, inconscientemente, vivemos à procura do bem no mal, a vida inteira, e não o encontrando, por sermos uma cambada de idiotas iludidos com o mal, iludidos com esse nada, à procura do bem no mal, e nunca poderíamos encontrá-lo. Então, há muito que vivemos a perder tempo e pensando, por sermos inconscientes, que estamos em grande adiantamento. Adiantamento, sim, na multiplicação dos males. Estaria tudo muito adiantado se fosse ao contrário, na multiplicação do bem. Então, todos em paz, todos alegres e felizes. Mas para isso, era preciso que a vida fosse esta mesma. E, por a vida não ser esta mesma, é que o sofrimento é de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Não há quem não sofra. Então, vejam a luta do nada. Que adianta? Nada. Quem luta pelo nada está perdendo tempo. A vida verdadeira é a vida racional. Esta sim, tudo vale. É a vida consciente, benfazeja e pura. E assim, as questões humanas em nada adiantam, porque são questões do nada. Questão para quê? Para se aborrecer pelo nada? Para se contrariar pelo nada? Para se amofinar pelo nada? Para viver desassossegado pelo nada? Então, que adianta questão? Questionar pelo nada? O que adianta? Nada. O nada, tudo é para quem vive iludido consigo mesmo, e iludido com o nada, julgando, pensando e valorizando o nada, como se o nada tivesse valor. Então, foram feitos de quê? Da água, do líquido, O espermatozoide é feito de quê? Do nada. Isso para saberem que o nada não tem valor. Por isso morrem e voltam ao nada. Então, que adianta guerrear pelo nada? Aborrecer-se pelo nada? Contrariar-se pelo nada? Está adiantando alguma coisa? Não está adiantando nada, porque o nada não tem valor. Só valorizam o nada os cegos de olhos abertos, que estão iludidos pelo nada, que vivem a vida inteira iludidos com a vida. Os iludidos que não sabem o porquê vivem, estes são os que dão valor àquilo que não tem valor, que é o nada. E assim, vejam o quanto o animal racional estava atrasado, mas atrasado demais, vivendo sem saber o que fazer e dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Tudo é matéria. Matéria é água. E, por isso, tudo se acaba em água e desaparece. Então, parem de caducar dessa maneira, vergonhosa e horrivelmente, e nojentamente viverem assim desse modo. Está aí o conhecimento para acabar a cegueira. Um cego é que não sabe o que faz, é que não sabe o que está fazendo. Está aí o conhecimento para o término das ilusões, para deixarem de viver iludidos, porque o iludido é um traidor de si mesmo, é um mantenedor de ruínas, é um multiplicador de ruínas, é um iludido, porque um iludido não sabe o que faz, não sabe o que diz, nem o que quer, não sabe o porquê dele ser assim, não sabe por que a vida é assim, e não sabe por que vive. Vive igualmente a um outro vegetal qualquer, que não sabe o porquê de sua existência. Um iludido que vive de ilusões tem de sofrer muito até conhecer que o nada não vale nada e que, por isso, não adianta lutar pelo nada, para ter nada em nada. Enquanto estavam iludidos pelo nada, está bem que procedessem inconscientemente, como procediam e como viviam, como cegos de olhos abertos, que não sabiam o porquê desse nada, que não sabiam o porquê foram feitos do nada, do líquido, da água, que é o espermatozoide. Assim, foram feitos do nada para chegarem, com o tempo, a interpretarem o nada, e não darem mais valor ao nada. Por valorizarem o nada, como se este tivesse valor, é que sempre se multiplicaram o sofrimento, os tormentos, as ruínas de todos, as monstruosidades, por viverem dando valor ao que não tem valor de espécie alguma. Qual o valor do nada? Nada. E, por não valer nada, é que tudo se acaba. E daí, alimentando as aparências. E quem vive de aparências, vive negativamente. Vive na falsa realidade. Vive com a falsa verdade. E quem vive falsamente, sofre demais. Quem vive de aparência, tem de sofrer muito. Quem vive de ilusões, tem de sofrer e penar muito. E assim, agora, pelo conhecimento que todos têm, não é possível mais viver como um inconsciente, como um cego de olhos abertos, que não sabe o que está fazendo. Hoje, já tem bastante conhecimento da vida real, racional, e da vida do nada, do ser animal. É por isso que o sofrimento, as monstruosidades, as selvagerias e as ruínas se multiplicam por viverem iludidos com o nada, dando valor àquilo que não tem, dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor, após já terem conhecimento das verdades. A vida do nada é para ser encarada, na realidade, sem valor, por o nada não ter valor. Qual é o valor do nada? Nada. Todos têm que se desprender, por conhecerem que não adianta nada as lutas e o sacrifício do nada. O nada só tem valor para o irracional, para o animal irracional, pois o animal irracional entende as coisas, mas não compreende. Agora, o animal racional entende e compreende. Então, aí, as monstruosidades e as catástrofes, provando a nulidade do nada, ou desse tudo aparente. Nunca se deve perturbar pelo nada. E assim, a água é vida, e a vida é água, porque a água é a causadora de todos os feitos. Se não existisse água, não existiriam seres. Por existir água, é que existem seres, e todos os seres são feitos da água. E assim é a composição de todos os feitos. São feitos pela água, transformada em uma infinidade de seres diferentes, por serem deformados. Na deformação não há igualdade, e por isso todos são desiguais, porque trata-se de uma deformação. São iguais num certo ponto, por serem todos de uma origem só, de origem racional, e todos diferentes por serem deformados. Então, a base de tudo é a água, e, por isso, sem água ninguém vive. Sem água não há vida, e com água tudo vive. Então vejam que a deformação de tudo é aquariana. A terra é um aquário de seres feitos da água, e por isso, não existindo água nesse aquário, não há seres. Então, a terra é um aquário de vegetais e animais. Então, todos são aquarianos, habitantes desse aquário que é a terra. E assim, nesse aquário deformado, em que, por ser deformado, nunca existiu perfeição, nunca existiu pureza, por ser tudo deformado, e o que é deformado é cheio de defeitos, e por isso todos são imperfeitos e cheios de defeitos, uns mais, outros menos, por ser uma formação aquariana deformada, por tudo ser água, é que tudo se acaba, voltando a ser o que era, água. Voltando ao seu ponto de partida, foi feito da água e termina em água, acaba em água. E assim, tudo que tem princípio tem fim. Assim são os animais racionais. Tiveram princípio e têm de ter fim. E o fim é a volta ao seu mundo de origem, a planície racional. Saíram de lá, voltarão para lá. E assim, quanto tempo perdido nessa vida de lutas do nada, para acabar em nada, para terminar tudo em nada. E assim, comungando com a matéria, chegaram à conclusão de nada serem. Todos sabem e conhecem que nada são. Aparentemente, são muita coisa, mas muita coisa aparentemente. E, por assim ser, todos vivem aparentando aquilo que não são. E assim, muitos, convencidos de que são aquilo que não são, caem em si mesmos em contradições, devido às decepções, devido às desilusões. Então, caem no ridículo, e aí, caindo na realidade de que são tudo aparente, que tudo é aparências e nada mais, que tudo é fantasia e que tudo é ilusão. Então, iludidos por tudo na vida, iludidos por serem grandes conhecedores disto, daquilo ou daquilo outro, ou de tudo. Iludidos que possuem uma sabedoria muito grande, iludidos que são uns mais do que outros, iludidos vaidosamente de que são grandes sabichões, iludidos com posições, iludidos com postos, mas, enfim, daí, por mais um pouco, caindo na realidade e dizendo: a vida é uma ilusão, e assim vivemos todos iludidos por fantasias, com as artes e, finalmente, com tudo. A vida demonstra que nada é, a vida se tornando um pedaço do nada. E, por isso, com todo esse saber, com todas essas sabedorias, com todas essas grandezas aparentes, tudo acaba como? Em nada. Por tudo acabar em nada, o sábio acaba em nada, sem saber por que acaba em nada. O opulento acaba em nada. O vaidoso acaba em nada. O pretensioso acaba em nada. O fanático acaba em nada. Os grandes sábios acabam em nada. Então, tudo isto, sabedoria do nada. E por isso, acaba em nada. Então, o que adianta tanta sabedoria? Nada, porque é sabedoria do nada. Sabedoria só para sofrer? Se sabe muito, sofre. Se sabe mais do que todos, sofre e padece. Se não sabe nada, sofre. Se sabe pouco, sofre. Então, o que adianta este saber? Somente para sofrer, por não ser o verdadeiro saber, e sim o saber do nada. E por isso, tudo acaba em nada. Um saber aparente, um saber ilusionista, de quem está iludido que sabe, e o sofrimento provando que nada sabe. Então, vivendo assim, iludidos, traídos pelas ilusões, pensando que a vida é aquilo que não é, pensando que são aquilo que não são. E por isso, o sofrimento, os padecimentos, os tormentos, os desassossegos e a intranquilidade são de um modo geral, porque tudo isto não passa de uma traição de si mesmos, traídos pelas aparências, traídos pelas fantasias, traídos pelas artes e sofrendo as consequências por estarem traindo a si mesmos. Quanto mais lutam para embargar o sofrimento, mais sofrem. Quanto mais lutam para embargar os tormentos, mais estes se multiplicam, porque tudo isto é engodo e traição a si mesmos, traidores de si mesmos. E por isso, as brigas, as lutas, as questões, as guerras e as confusões se multiplicam. O sofrimento, as agonias, o desassossego se multiplicam. Quanto mais procuram a paz, mais ela de todos se distancia. Quanto mais procuram o sossego, mais ele se distancia. Vivem a vida inteira, a vida toda, à procura da paz, a procurar o sossego, e nunca encontrando, porque são traidores de si mesmos, traídos pelas aparências, vivendo de aparências, traídos pelas fantasias, traídos pelas belezas, pelas riquezas do nada. Enfim, deste jeito, desta maneira vivendo, nunca que puderam encontrar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira. Todos sofrendo, porque todos vivem iludidos, e por isso vivem de aparências. Quem vive de aparências, vive iludido e iludindo os demais. Então, quem vive horrivelmente deste jeito, sofre e faz todos sofrerem. Tudo isto porque nunca conheceram o que estão conhecendo agora, a imunização racional. o verdadeiro conhecimento natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais. E por se deformarem, é que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro ser real, da sua verdadeira origem, que é de racional puro, limpo e perfeito. E assim hoje, encontrando o porquê de toda essa situação calamitosa, em que todos estavam, sem saberem como dar solução. E hoje, encontrando as soluções, por terem conhecimento da origem verdadeira racional e da origem da deformação racional. Agora, todos a caminho de deixarem de assim serem, sofredores sem solução. Agora, todos encontrando as soluções, ou a solução, de todo este prelúdio em que viviam sem saber por que viviam horrivelmente dessa maneira, sofrendo sempre, lutando sempre, guerreando sempre para encontrar dias melhores, e tudo se multiplicando ao contrário, porque tudo vai se modificando pelas regras gerais da natureza deformada. Tudo vai se degenerando, vai enfraquecendo até desaparecer. Então, aí, as desilusões. Principalmente quando chegam a uma certa idade, é que, então, olham para o mundo e olham para si mesmos e dizem: tudo é ilusão e nada mais. Aí, já está maduro, porque a matéria é de origem do mal, e, por assim ser, por si mesmo vai se destruindo. Então, diz que vai ficando gasto, vai ficando velho, vai perdendo as forças, e daí se desiludindo de tudo e dizendo: a vida é uma ilusão. E todos vivem iludidos, até cair na realidade da vida e se desiludirem. Agora, vejam a luta do nada para tudo acabar em nada. E assim, tudo passageiro, uma infinidade de passagens boas, aparentemente, e más, tragáveis, aparentemente, e intragáveis, de alegrias momentâneas. E assim, vejam a vida dos confusos, que, quem vive iludido, vive confuso. As ilusões são as causas das confusões. As aparências são as causas das confusões. O querer ser isto ou aquilo outro, é a causa das confusões. O querer ser isto ou aquilo outro, é a causa das confusões. E assim, de um modo geral, todos vivem confusos. Confusos consigo mesmos. Confusos com tudo. E as confusões é que são as causas das multiplicações do sofrimento. Porque os confusos vivem sempre na dúvida de tudo. Duvidam de si mesmos. Duvidam de tudo. Desconfiam de si mesmos. Desconfiam de tudo. Porque vivem fazendo confusão de tudo. Tudo por quê? Por causa das ilusões. Um confuso é um iludido, e um iludido é um confuso. O confuso é aquele que vive procurando o certo a vida inteira e nunca encontrou. E, quando encontra o certo, ainda fica fazendo confusão, porque o confuso desconfia de tudo. O confuso não regula. E assim, vejam a natureza do mal como é perjura. E daí se prejudicando com os modos e métodos, por deliberações confusas, por deliberações inconscientes, por deliberações da conclusão que acaba sempre no nada. Isto é para verem a vida do animal racional, como sempre foi penosíssima, e por isso, sempre todos sofrendo, cada qual do seu jeito, de sua maneira, de sua forma. E por assim ser, não há quem não sofra, devido à vida ser de ilusões. devido a todos viverem iludidos com a vida e com os pertences da vida, devido viverem iludidos com o mundo, e de formas que o que existe de bom e de verdadeiro na vida da matéria? Nada. Nada vezes nada. A vida da matéria é de origem do mal. E, uma vez sendo de origem do mal, o que existe de bom na matéria? No mal. Coisa alguma. Então, todos iludidos, todos sendo traidores de si mesmos, por viverem à procura do bem no mal e nunca podendo encontrar. Eis a razão de viverem confusamente. Eis a razão de viverem desconfiados com tudo. E assim, hoje, orientados do porquê construíram esse monumento, que são as ilusões causadoras de todos os tormentos. Hoje, orientados do porquê desse monumento de angústia e de sofrimento. Hoje, orientados do porquê desse sonho de olhos abertos. Hoje, orientados do porquê ficaram assim. E hoje, orientados de que forma poderão deixar de serem assim. E assim está aí, em mãos de todos, a volta ao seu mundo verdadeiro de origem, o retorno ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, aí, hoje, todos ficando completamente mudados, mudando naturalmente, por terem que chegar a esta conclusão. Por força da natureza, chegaram na verdadeira fase de aparelho racional. Chegaram a este ponto porque tinham mesmo que chegar. Pela evolução natural da natureza, tinha mesmo que chegar esta fase que aí está, de aparelho racional. Chegaram a este ponto porque tinham mesmo que chegar. Pela evolução natural da natureza, tinha mesmo que chegar esta fase que aí está, de aparelho racional. E assim, chegando em mãos de todos, ao conhecimento de todos, a fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a fase de aparelho racional, a evolução das épocas, das eternidades e dos tempos. Todos tinham que chegar a esta conclusão, por não aguentarem mais a vida do nada, a vida das aparências, a vida aparente, a vida falsa. Por isso, está com vida e, de repente, perde-a. Sem esperar, está perdendo a vida por a vida ser falsa, não ser essa a verdadeira vida, e sim a vida aparente, a vida de quem vive sonhando com a vida. E assim, todos esses retoques, todos esses recheios, todas essas palestras sobre a vida da matéria, sobre a vida do mal, é muito importante para um chamado de atenção, para mais depressa desencantarem-se e entrarem em forma racional. Para uns, não é preciso, mas para outros, são precisas todas essas repetições de modos diferentes. Repetições de modos diferentes para melhor interpretarem, entenderem, sentirem e saberem que o nada nunca podia ser coisa alguma, a não ser nada, sempre. E, por isso, tudo acaba em nada. E assim, hoje, todos dentro da estrada racional, a caminho, a passos largos, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, o animal racional de parabéns, por estar integrado ao seu verdadeiro mundo de origem, e de lá recebendo todas as orientações precisas para o seu bom e brilhante equilíbrio na vida do mal, que é a vida do desequilíbrio. Vida da matéria, a vida do desequilíbrio, a vida em que todos, certas horas, ficam tão tontos, que não sabem o que vão fazer. a vida do desespero, a vida das agonias, a vida de quem vive agonizando. As ilusões vão muitas vezes suavizando os iludidos. Parece que suaviza, mas não suaviza coisa alguma. E por isso os males se multiplicaram. Então, muitos costumam dizer: a vida é um sonho e todos vivem sonhando. Ainda mais dizendo: quando é que vamos parar de sonhar com esta vida de perturbações, com esta vida em que todos vivem perturbados, uns mais, outros menos e outros que já não resistem mais? E assim, hoje, todos felicíssimos por saberem o porquê de tudo isso e o porquê a vida se originou assim, tão deplorável dessa maneira. E assim, hoje, todos com a imunização racional em mãos, tratando de se imunizarem o mais depressa possível, para não voltarem mais aí, nesse buraco de amarguras, sofrimento e sepultura. E assim, a morte é um exemplo do nada. Mas nem assim. Imbuídos que estão pelas ilusões, dominados que estão pelas ilusões, dominados pelos gostos e pelas artes, não prestam atenção na realidade do nada. A realidade do nada é que o nada não tem nada de real. A realidade do nada é que o nada não tem coisa alguma de real. Tudo aparência só. E, por isso, está aí a morte como exemplo. Como quem diz: morreu porque não sabia o porquê estava vivendo. Então, morre. Morre por quê? Porque nada sabe do seu ser. Morre por quê? Porque não está no seu lugar definitivo. Morre por quê? Por não saber por que morre. Porque se soubesse, não morreria. Então, a morte significa que este saber da matéria não tem valor algum. Não tem valor algum por não ser o verdadeiro. Então, a morte é o exemplo. E, assim, do jeito que vinham vivendo, e ainda vivem, dominados pelas ilusões, dominados pelas fantasias, dominados pelas belezas, dominados pelas artes, dominados pela matéria, não põem em conta o porquê da morte, que é o exemplo do fim das ilusões. Então, por estarem dominados pelas ilusões, não enxergam o ponto vital da nulidade da vida material. O ponto vital da nulidade da vida material. O ponto vital passa desapercebido por estarem dominados pelas ilusões, pelas fantasias. E daí, ricos de sofrimentos, ricos de tormentos, alimentando a multiplicação do sofrimento de si mesmos e de todos. E daí, não tendo mais nada o que dizer, então costumam dizer: a vida é de sofrimento até morrer, por nada de certo e nada de real sabermos, alimentando as ilusões como coisa que as ilusões fossem uma coisa verdadeira, fazendo da ilusão a verdade, tendo a ilusão como verdade, e daí multiplicando o sofrimento e o desequilíbrio. Apoteose. E assim, na apoteose do benfazer racional, o imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for necessário. Por intermédio da imunização racional, o vivente se estabilizará e seguirá no caminho das glórias sucessivas, pelo porvir alcandourado estar em todas as massas ligadas ao racional superior. Com o poder da imunização racional, desaparecem todos os planos, planos disto ou daquilo que aí vivem a fazer no mundo de encantados, e passarão a ver a ação verdadeira